Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Em procissões tem cheiro a rosmaninho. Nas tascas das vielas mais escondidas, cheira a iscas com elas e a vinho. Um craveiro numa água furtada, e cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, e cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocio, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se faz frio, cheira a fruta madura quando é verão. Os lábios têm cheiro de um sorriso, mas rico tem cheiro de cantigas. E os rapazes perdem o juízo quando lhes dá um cheiro a raparigas. Um craveiro numa água furtada, e cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, e cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. E cheira bem, cheira a Lisboa. E cheira bem, cheira a Lisboa. A fragata que se ergue na proa, a varina que teima em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar.